volte ao passado, subi a estrela. Pablo e Taína, dois corações em chamas. Em uma pequena cidade, o amor em jogo. Em seus olhos, promessas e sonhos aliados. Mas o tempo passa e o destino dá uma volta. Ele nos separou com uma nova esperança dentro. Agora o acaso nos reúne novamente. Em Paris, onde a cidade nos chama. Sob as luzes da Torre Eiffel, estamos perdidos no tempo. No abraço da cidade, revivemos nossa rima. O amor que despertou há muito tempo. Em Paris, encontramos que deixamos ir. Cafés charmosos e ruas de memória. Cada esquina guarda nossa melodia. A brisa sopra suavemente e a lua é uma testemunha para nossa reunião em cada sombra e rua. O passado retorna e nossos corações se arriscam. Cada toque seu é um novo romance. E cada beijo uma história contada de novo. Em Paris, nossa história começa de novo. Sob as luzes da Torre Eiffel, estamos perdidos no tempo. No abraço da cidade, revivemos nossa rima. O amor que despertou há muito tempo. Em Paris, encontramos que deixamos ir. Testemunham nosso amor como um filme antigo com um toque totalmente novo. Sonhos de juventude ganham vida com cores. Sob os céus de Paris, somos um ao outro. Sob as luzes da Torre Eiffel, estamos perdidos no tempo. No abraço, revivemos nossa rima. O amor que despertou há tanto tempo. Em Paris, encontramos o que deixamos ir. Em Paris, o amor é uma canção eterna. Pablo e Taina, onde ambos pertencemos. Sob as estrelas, onde tudo começa de novo. O amor nunca te esquece.